liberta. Só ele é capaz de te tirar das trevas, te dar salvação e a vida eterna. E a vida eterna. O mundo do crime e o demônio de Thales. Cada passo que se dá, surgem mais pessoas a se matar. A guerra surge em todo lugar. Pense duas vezes no crime se entregar. Muito no caminho da droga quer se encaixar. Quando está dentro é procurado, entrou no lugar. Principalmente pelo próprio demônio que fez ele ali chegar. Usa várias estratégias pra sua vida lhe tirar. Você tem vários exemplos, negro passando morto na TV a todo momento. É isso que o inimigo quer te ver sofrendo na verdadeira eternidade. Se você não acredite, olha ao seu redor. É a sua realidade, sou pouco capaz de enxergar a verdade. A visão é tomada pela maldade. Só o Senhor salva e liberta você das trevas. Busca sua salvação aqui na terra. Busca sua salvação aqui na terra. Só o Senhor salva e liberta. Só ele é capaz de te tirar das trevas, te dar salvação e a vida eterna. E a vida eterna. E a vida eterna. Só o Senhor salva e liberta. Só ele é capaz de te tirar das trevas, te dar salvação e a vida eterna. E a vida eterna. E a vida eterna. Já vi de perto a morte e o crime. Vem aqui me chamar, mas sou guerreiro, sobrevivente, Deus em primeiro lugar. Não tô com os pentes, cena pronta pra apavorar. Porque um vacilo seu pode crer que o demônio vai te cobrar. E quantos que nessa vida sofreu? E quantos que no crime já perdeu? Amigos são também amigos meus, por isso tô firme aqui com Deus. Só o Senhor salva e liberta. Só ele é capaz de te tirar das trevas, te dar salvação e a vida eterna. E a vida eterna. E a vida eterna. Só o Senhor salva e liberta. Só ele é capaz de te tirar das trevas, te dar salvação e a vida eterna. E a vida eterna. E a vida eterna.